O Mundo, autor Obed Lobadias. O mundo hoje parece mais um frigorífico de esfriar corpos, e não mais aquela velha lareira de esquentar almas, se é que foi. Já não mais é um coração onde vivem e crescem os amores. É um pulmão onde respiram-se as dores. O mundo hoje.